João 14, amém? João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Eu vou, pois, preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por tua palavra. O Senhor é o Deus bondoso, misericordioso. O Senhor é o Deus que insiste em falar conosco, apesar de nós. O Senhor tem carinhosamente aberto os nossos corações para que nós possamos aprender mais. Deus, que nessa noite nós possamos aqui ter entendimento iluminado, Senhor, em nome de Jesus. Que tua própria voz venha ecoar dentro do nosso coração. O Senhor é Deus que tem curado nosso entendimento. O Senhor é o Deus que tem nos instruído, nos orientado. Que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, dar resposta à nossa fé baseada na Tua Palavra. Deus, o Senhor não desiste de nós. E o Teu investimento em nós vai muito além até do que nós ansiamos. Que em nome de Jesus, além do que o Senhor já nos dá, possamos ter novos anseios essa noite. Possamos essa noite, Senhor Deus, estar cheios de expectativa no Senhor. Possamos estar cheios do desejo de ouvir a Tua voz. Possamos estar, Senhor, abertos a mudar o que for necessário nas nossas vidas, para que possamos viver os Teus planos e os Teus sonhos, as Suas vontades para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Bem, tem uma coisa nesse texto que eu queria chamar a sua atenção, que quando eu percebi, eu disse, olha que coisa interessante. Às vezes Jesus fala umas coisas assim que parecem que estão fora do contexto. Mas só parece que estão fora do contexto. Veja bem, diz assim, olha, não se confunda o coração. Eu já vou ler numa linguagem mais moderna, assim, mais na minha versão. Okay? Não se confunda no seu coração. Creia em Deus. Creiam também em mim. Isso aí já dá um nó na nossa cabeça. Porque o que ele está dizendo é que ele não é Deus? Porque como é que ele diz, creiam em Deus, creiam também em mim? Oh, se fosse a mesma pessoa, então ele não ia fazer essa distinção. Primeiro, Jesus é uma pessoa e o Pai é outra. E o Espírito é outra. São três pessoas. Três pessoas. Mas é só um Deus. Como assim? São três pessoas. Uma essência, Deus. Um substrato, se eu posso dizer assim. É Deus. E são duas naturezas. Que duas naturezas? Como é que diz essência e natureza? É porque Deus também se fez homem. E hoje você sabia que Jesus continua homem, glorificado lá junto do Pai? O corpo dele foi glorificado. Então, ele é homem lá glorificado. Né? E sem perder as faculdades de onisciência, por exemplo, porque ele é Deus. Amém, gente? Amém. Mas peraí. Sim, responda aí a pergunta que tá, não está clara, mas você abriu meus olhos. Poxa, você abriu meus olhos para uma pergunta. Desce agora, o que eu faço? Desce aí para o versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim... Perdão. Vamos para Filipe. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Porque Jesus tinha dito, se vocês conhecem a mim, vocês conhecem ao Pai. Versículo 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não tens conhecido? Bem, peraí, aí eu fiquei mais confuso ainda. Como é que eles travam essa discussão aqui, 7? Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí eles disseram, como se vocês são pessoas diferentes? Porque você acabou de dizer, Jesus, que creio nele e em mim, então são duas pessoas. Aí Jesus traz sempre um ensino maior do que a nossa crise. Sempre. Sempre que tem uma crise, uma pergunta, a resposta de Jesus sempre é maior e melhor. Sempre Nicodemos falou, o que eu vou fazer? Vou voltar para casa da minha mãe? Aí Jesus falou assim, não estou falando do mesmo tipo de nascimento, estou falando de outro, não de novo, na perspectiva de o mesmo que antes. Mas você já tem esse, quem nasceu de carne é carne. Quem nasceu da água, mas você precisa nascer do espírito também. Nascer da água é a barriga da mãe, a água, a placenta. Precisa nascer do espírito, ou seja, você tinha nascido de um jeito, precisa nascer do outro também. Então sempre Jesus vai trazer uma resposta maior do que a nossa pergunta. Não deixe de perguntar, não. Mas sabendo que ele sempre vai trazer um ensino maior. Amém, gente? Amém? Então aí Jesus chega aqui e diz assim, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Antes, e eu vou enfatizar o que eu vou falar daqui a pouco de Tomé, Tomé pede para mostrar o caminho. Gente, como nós somos muitas vezes. Às vezes as coisas de Deus estão tão explícitas diante de nós, tão claras. Mas às vezes a gente é duro no entendimento. Olha como eles eram duros. Tomé disse no 5. Diz-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? Ele fala, eu sou o caminho, Tomé. Aí depois Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso é suficiente. Mostre Deus, o Pai onipotente, todo-poderoso, que nem Moisés viu, que a gente está tranquilo de ver. Porque Moisés viu a Deus, não foi? Mas qual das pessoas de Deus Moisés viu? Emmanuel, Deus conosco, Jesus. Amém? Amém? Vamos ver aqui. Então, ele chega e diz assim, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que está bom para a gente. Está bom, Senhor, tudo que o Senhor falar, a gente vai acreditar. Mostra o Pai que para a gente está tranquilo. Que abate do rapaz, né? Aí Jesus diz, estou há tanto tempo convosco e vocês não me têm conhecido. Irmãos, coisa tremenda. Jesus dizendo, eu sou a perfeita imagem de Deus Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Disse no outro versículo a Filipe. Olha só, e vocês me perguntam, mostra-nos o Pai. Vocês não creem que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai em mim crede ao menos por causa das mesmas obras que nós fazemos. O que ele faz, eu faço. Então somos Deus. Eu sou Deus. Ele é Deus. Comigo e eu com ele, com o Espírito. Então, mas olha, eu vou chegar, não quero lhe embrulhar a cabeça, eu quero ao contrário, lhe esclarecer. Na verdade, ele diz assim, chega junto aqui que eu vou explicar um negócio melhor para você. Na verdade, você quer saber a verdade mesmo? Então chega mais aqui que eu vou lhe mostrar. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E ainda fará maiores. Aí que o povo virou o cabeção. Porque ele está dizendo o seguinte, eu faço o que o Pai faz, então creia que o Pai está em mim. Quando você fizer as obras que Jesus faz, as pessoas vão crer que Jesus está em você. Entenderam? Amém? É isso, gente. E sabe o que é o mais louco aqui? Porque, de fato, é escândalo para uns e loucura para outros. Sabe o que é o mais loucura da cruz aqui? É que ele está dizendo que sim, podemos fazer. E esses fizeram. E muitos de nós têm visto e têm feito coisas como Jesus fez. Aí você diz, pastor, não quer dizer assim que de repente é o caráter de Cristo? Porque a gente ouve muitas pregações sobre o caráter de Cristo. Ótimo, amo essas pregações e prego muito isso. Não, é assim, nos meus passos, o que faria Jesus? Ótimo, tá certo. Agora pergunto, a gente pergunta, nos meus passos, o que faria Jesus? Agora, nos passos de Jesus, o que eu faria? Se eu tivesse o poder que ele tem, se eu tivesse a autoridade que ele tem, o que eu faria? Pois eu quero dizer a você que você tem. A gente tem que começar a usar. Hoje de manhã eu fui para esse quartinho aqui, estava orando, buscando a Deus. Ainda me cabe, né? Porque tem tanta tralha. Aí eu estava, aí Sofia bateu na porta. Eu tinha ouvido esses dias, meu pai sempre me falou isso. Eu estava lembrando. Meu pai, ele dizia assim, como é que pode um homem que se diz um grande homem de Deus, e a mulher vai e está orando, a mulher bate na porta do quarto que ele está orando, e ele diz, sai daqui, minha mulher, não está vendo que eu estou buscando a Deus? Ele diz, que espiritualidade é essa? Que homem de Deus é esse? Aí eu estava orando, e minha filha bateu na porta, e quando ela bateu na porta, eu oi pai, o que foi? Aí ela falou assim, pai, posso orar com você? Aí eu lembrei até do que eu tinha ouvido, né? Que eu podia dar um carão nela porque eu estava orando. Então eu queria me concentrar, eu queria um momento mais solene, um momento mais espiritual, de repente, né? Mas não, eu disse, não, filha, entra, pode orar, papai está orando, ora aí também. Aí ele, não, eu quero orar com você, pai. Eu falei, então ora aí, pai. Irmãos, eu comecei a orar, estava orando, né? Estava orando pela igreja. Aí ela entrou na oração comigo. Rapaz, o negócio foi aí. E aí fui orando, e ela orando, e aí comecei a orar, e por algumas causas eu chorei, e ela vinha assim, enxugava minha lágrima assim, e teve uma hora que eu comecei a orar em línguas, e ela começou a orar em línguas também, ajoelhada. Ô, glória! Irmãos, a gente tem muito problema. A gente tem muito problema. Tudo que o diabo quer, e o mundo quer, e a carne quer dizer, você não tem tempo para Deus, não. Deixa esse negócio de Jesus para dentro da Bíblia. Você tem que virar, você tem que ser um homem de caráter. Basta. Milagre é coisa do tempo antigo. Para com isso. Irmãos, a gente só vai conseguir sobreviver a esse mundo de hoje se a gente buscar profundidade com Deus, amém? Se a gente buscar, não só, eu estou aqui na fila da padaria, a velhinha passou na minha frente. Bem, se Jesus estivesse aqui, o que Jesus faria? Eu acho que Jesus deixaria a velhinha passar. Ou Jesus daria um sermão na velhinha, porque ela precisava deixar de ser aproveitadora. O que Jesus faria? O que Jesus faria nessa situação? Mas a gente às vezes se acha super crente porque transporta Jesus para a nossa vidinha. Mas você já parou para transportar a sua vida lá para a Palestina, para o tempo dele, para o que ele fazia? Irmãos, vamos abrir aí três textos para a gente ver algumas marcas do discípulo de Jesus. Vamos lá? 1 João 8,31. Alguém pode ler, porque minha Bíblia, eu peguei a minha Bíblia da minha devoção, é uma Bíblia misturada. João 8, 31. Outra pessoa abre em João 13, 35. E outra pessoa abre em João 15, 8. Antes de você abrir nesses versículos aí, nós vamos ler. Eu quero dizer que essas coisas aqui que vamos ler só são possíveis mediante amar a Deus. E o que tem sobre o amor de Deus aqui em João 13,34? O novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Ou melhor, o novo mandamento vos dou. Que vocês se amem uns aos outros, mas como eu amei. Porque os discípulos podiam até se cutucar assim, que novidade é minha? Você fala nesse modo desse amor? Mas qual é a novidade, Eric? É o padrão. Não é como a gente faz, mas é como ele fez. Você está vendo o que eu estou tentando mostrar para você hoje? Não é tentar trazer Jesus para a minha vidinha que eu organizei segundo os meus sonhos, mas é tentar me transportar para a vida que Jesus teve quando era homem aqui na Terra. João 8,31, por favor, alguém pode ler? Isso foi Jesus, para os judeus que haviam sido meus. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Pronto. Se vós permaneceres aonde? Na minha palavra. Só consegue amando a Deus acima de todas as coisas, a gente aprende isso de pequenininho, né? E ao próximo como a si mesmo. Aí, que coisa, né, gente? Que pergunta pueril, simples. E aí alguém pergunta, quem é o nosso próximo? Que coisa mais óbvia? Moisés, por favor, pegue no ombro da pessoa mais próxima. É lindo mesmo, né? Por favor, pegue na ombro da pessoa mais próxima. Isso é próximo? Próximo é quem está perto. Nem sempre vai ter... Pode soltar. Nem sempre vai estar perto pessoas que você escolheu estar perto de você. Por isso que ele falou a história do samaritano. Você está pensando o quê? Talvez ali, quem não queria que o samaritano estivesse perto era o judeu que foi socorrido por ele, que eles não se davam com os samaritanos. Mas precisou do samaritano. O samaritano foi mais próximo do judeu machucado do que os próprios judeus que estavam preocupados com o templo, com cumprir, né, o compromisso deles com Deus e não com o próximo. Mas, vamos lá. João 13,35. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ah! Então, peraí. Primeiro tem que guardar os mandamentos. Qual foi o mandamento? Amar como ele amou. Principal, a lei se resume ao quê? Amar a Deus a todas as coisas, o próximo como a si mesmo. De que forma? Como ele fez. Abrindo mão de si. E vão conhecer a gente que a gente... Então, quais mandamentos, Jesus? Amar uns aos outros. Aí vão ver que eu existo. Vão ver que eu e o Pai somos um. Por último, 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha. E Jesus ainda diz assim, agora... Tem uma coisa, tem um pastor que eu amo muito, que ele diz assim, ovelha sadia sempre dá cria. Estão bem casados, vocês dois, vão separar vocês dois. Brincadeira, gente. Ovelha sadia sempre dá cria. Ovelha sadia sempre dá cria. Quer dizer que se eu permanecer nos mandamentos dele, qual é o mandamento dele? Amar o Pai sobre toda coisa, o próximo como a mim mesmo, como ele fez. Não como os outros aí religiosos ensinam, mas como ele fez. E eu permanecer nos seus mandamentos. E eu amar uns aos outros. Quer dizer que isso mostra que eu sou discípulo. Mas também tem uma coisa que mostra que eu sou discípulo de Jesus. Queridos, é uma coisa um pouco... É uma coisa pouco palatável, né? Pouco agradável da gente ouvir. Porque cada um de nós tem as suas justificativas para não frutificar. Né? Às vezes a gente culpa a estação. Ora, é inverno. Inverno não é tempo de frutos. Então diz, é culpa do solo que eu estou plantado. Então de repente assim, não, eu porque não sou na verdade, eu sou uma árvore ornamental. Sou uma palmeira, não tenho que dar fruto. Outros dizem, não, na verdade, eu tenho raízes muito profundas, sou muito bem doutrinado, minhas raízes são lá no fundo. Irmãos, isso tem me sido como um soco no estômago, sabia? Porque muitos conhecerão que nós somos discípulos de Jesus por alcançarmos vidas, por vivermos os frutos do Espírito Santo. Porque um grupo de teólogos diz que esses frutos aqui são vidas, são pessoas que convertem através das nossas vidas e que nós cuidamos. Outros dizem que são frutos do Espírito. Outros dizem que é uma transformação de caráter. Bem, todos podem estar certos, mas eu prefiro as duas correntes que dizem que são vidas convertidas e bem cuidadas, mas também frutos do Espírito. E eu acredito que quem tem muito dos frutos do Espírito acaba contagiando e ganhando pessoas e cuidando bem delas. Amém ou não? Amém. Para terminar, eu queria que no meio desse texto, que tem tantas verdades profundas, embora seja tão simples, tem uma coisa aqui no meio que ele diz que é intrigante. Mais uma, né? Ele diz assim, mesmo vós sabeis para onde vou, vocês sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. Ele afirmou. Às vezes Deus afirma coisas nas nossas vidas, que diz, não, Deus não, acho que o Senhor está enganado. De repente, o senhor GPS está descalibrado. De repente, você está achando que isso... Talvez não seja para mim isso, não. Isso é uma coisa muito fora da minha história pessoal. Minha história pessoal. Estou triste. Ele diz assim, vocês sabem o caminho. Mas ele Tomé diz, Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como nós vamos saber o caminho. Cada hora o Senhor diz assim, vamos para Samaria, vamos para Galileia, vamos para Samaria. A gente está aqui, o Senhor é a bússola da gente. Aí Jesus diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Jesus disse aqui no versículo 2, na casa do meu Pai há muitas moradas. A melhor tradução seria, na casa do meu Pai há muitas recâmaras. Na casa do meu Pai há uma recâmara guardada para vocês. Eu sou noivo. Eu terei minhas núpcias com a minha igreja. E eu estou preparando o lugar que vocês vão passar a eternidade. Então, se é ele que vai vir, por que é que ele falou em caminho? Não é ele que vai vir? Ora, eu chamei Isa para vir, estou muito feliz com a presença dela e da filha aqui, muito. E eu estava dizendo, vou mandar um mapa do GPS aqui pelo WhatsApp para ela encontrar o caminho. Agora, porque ela está vindo. Que sentido teria em Isa falar assim, pastor, eu vou lá na sua casa e tudo, toma meu endereço. A não ser que eu fosse lá, busca ela. Irmãos, olha que coisa simples e maravilhosa. Jesus está fazendo a parte dele, que é preparar o lugar para onde nós vamos, amém? Ele vem nos buscar, amém? Mas a Bíblia diz assim, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Você sabia o relacionamento com Deus é uma via de mão dupla? Você disse, peraí, pastor, agora ele confundiu tudo. Não é ele que me escolhe? Não é ele que me acorda? Não é ele que me salva? Claro que é ele que faz isso. Mas uma vez que ele faz, ele traça uma linha e diz assim, olha, eu estou aqui, eu estou me preparando para te receber. Vim buscar vocês, mas vocês que estão caminhando até me encontrar. Sabe o que Jesus faz com isso? Ele não exime a gente de muitas responsabilidades. Porque o discípulo é aquele que segue o mestre. Ele falou, vos conhecereis os meus discípulos se vocês guardarem os mandamentos. Vos conhecereis os meus discípulos se vocês permanecerem na minha palavra. Conhecerei que vocês são meus discípulos se vocês frutificarem. Olha, eu vou deixar um caminho muito claro para vocês. Eu vou voltar para levar vocês, mas vocês vão trilhar esse caminho. Porque às vezes a gente acha que já que é Jesus que vem buscar a gente, então a gente não precisa necessariamente fazer nada. Ele vai buscar mesmo, né? Irmão, uma coisa para você. Eu como coletivamente falando, como igreja, eu acredito que o nosso papel, já que o noivo está preparando a recâmara, é que a gente atavie nossa vida. Que a gente trilhe o caminho que ele deixou. Jesus caminhou, e o caminho que ele caminhou, ele foi assunto aos céus lá em Betânia, né? A gente não precisa ir para Jerusalém para trilhar os caminhos dele, não. A gente tem que voltar para pisar as pegadas de Jesus. A gente gosta muito, como eu falei mais cedo, de ficar se perguntando o que Jesus faria no meu lugar. Mas a gente tem que sair desse lugar confortável também e perguntar, na verdade é a minha vida que tem que ser programada pensando em o que Jesus faria, o que eu faria se eu estivesse ali naquela circunstância, naquele lugar. Eu sei que parece algo um pouco complexo, mas vocês são inteligentes, eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. É que, irmãos, está na hora, em nome de Jesus, a gente tomar uma atitude menos passiva, né? E começar a agir como Jesus agiria e não tentar encaixar Jesus na nossa agenda. E começar a amar como Jesus amou. E começar a fazer coisas que Jesus fez. Crer que, por exemplo, é abrindo mão que Deus vai multiplicar o que a gente tem. Crer que a gente pode sim pegar uma pessoa que está com a história caminhando para o caos e acreditar que Deus pode restaurar aquela história, aquela pessoa, e se debruçar sobre aquela pessoa e viver, vê-la, viver coisas lindas e maiores que Deus tem para ela, amém, gente? A gente precisa buscar a Bíblia, derramar um pouquinho de Bíblia, da realidade, aquela poeira da Palestina nos nossos dias hoje. Amém, irmãos? Amém. Queria orar por você em cima dessa palavra.